Vamos lá, gente. Todo mundo bailando. Todo mundo curtindo, curtindo. A vida é bem louco, hein? Essa é aí, a posição, olha aí. Todo mundo movendo. Alegria, gente, alegria. Vamos lá. Ô pescado, por que não baila comigo? Vamos lá. Fiesta con su mejor color y un vento en la Tire e tal.